No vale da luta, ó Senhor, três reis marchavam sem temor. A terra sedenta clamava por uma promessa que esperava. E a voz do profeta ressoou: fazei covas. O Senhor enviou águas do céu, sem vento, sem chuva. A minha graça a todos renova. De vida, o Deus que provê, a dor é vencida. E quando o sol brilhar, a vitória virá. Com fé no coração, juntos vamos lutar. Os moabitas temiam o exército, verteram sangue, viram mistério, mas o povo de Deus, sempre em pé, com coragem avança, no nome de fé. E a voz do profeta ressoou: fazei covas. O Senhor enviou águas do céu, sem vento, sem chuva. A minha graça a todos é de vida, o Deus que provê, a dor é vencida. E quando o sol brilhar, a vitória virá. Com fé no coração, juntos vamos lutar. Quando a batalha é dura e o caminho é incerto, as vozes não estão sós. Em cada lágrima, em cada clamor, o Senhor é o nosso Redentor. Águas do deserto se enchem de vida, o Deus que provê, a dor é vencida. E quando o sol brilhar, a vitória virá.